Nada é eterno e ninguém fica pra semente. Se vacilar, a vida passa bem na sua frente. Vivo o presente, cada momento intensamente, pra que não haja arrependimentos lá na frente. Eu vejo gente se arrependendo do que não fez. Parou no tempo, estacionou, perdeu a vez. Já é passado, não adianta procurar culpados. Nesses momentos o responsável é você mesmo. Cada dia é um dia na sua vida. Cada hora é única na sua história. Não perca tempo, faça agora o seu momento. Vai que vai, corre atrás. Você tem direito de ser feliz, dono do próprio nariz. Quem não arrisca, não petisca. O ditado diz: faça a sua, não espera nada de ninguém. Corre atrás, pois se ficar parado não vem. Eu é que sei, tenho conhecimento de causa. Se ficar na espera, nego, a vida passa. Na rima eu nunca me perco, sempre na direção do vento. Sou firme nos meus pensamentos, e pra você eu falo grego, nego só lamento. Na rima eu nunca me perco, sempre na direção do vento. Sou firme nos meus pensamentos, e pra você eu falo grego, nego só lamento. Certo, errado, polícia, ladrão, Deus, diabo, inimigo, irmão. Na fortaleza da própria cabeça, a escolha é a tua pena crescer. Força, fraqueza, se espera que peça, sonhando bem alto com quem esquecer. Crianças e adultos brigando com sorte por tudo aquilo que o mundo oferece. Nos laços da vida, da morte, correndo de frente, sentindo prazer. A tua cabeça é sempre teu mestre, quem faz a história aprende a viver. Chorando, sorrindo, atrás do dinheiro que é muito preciso de ter. Não fique parado, que vida é longa e o tempo não pode esperar. A criança que é um pouco segundo, mais rápido cresce sem poder sonhar. Vai correndo atrás do que quer, porque é parado. Não dá a se apegar no que não cresce, é bem mais fácil, pode comparar. Tua batalha, tua história, tua luta, faz a recompensa, se acredita. Passa a sua e segue tua vida, guerreiro da luta é sem chorar. Vida é uma batalha, guerreiro tu és, sobrevivendo com veneno, tiro se ferra. Periferias e vielas, vou vivendo naquela. Um dia desce, marca um gol e vence essa guerra. Porque nunca vai desistir de querer evoluir, valorizar nossa história de origem zumbi. Só nego preto, branco, marrom, edição. É só mano de quebrada, diária pesada. Mas não se engane com a morada, a mente afiada. Mas não se engane com a morada, faça a sua. O homem ontem, hoje, sempre só vale o que tem. Cédula maldita, se não tem, você não é ninguém. Passar em branco, ninguém nota, você não importa. Não tem pressão, não tem impacto, passa lotado. Quantas vezes a vida te pegou despreparado? Quantas vezes tu te sentiste derrotado? Os guerreiros, minha gente, não se entrega, não se rende. Tá difícil, a olhos vistos, não tá fácil a vida. Bate, pra quem se acomoda, tá pior aí. A busca é incessante, compre e adquira, consumir é importante. A regra é clara, século 21, outra visão. O mundão não admite falhas. Vidas vão, vidas vêm, todo dia morre alguém. Quem ganha perde também, categorias muitas tem. E qual você se enquadra, na de baixo ou nas mais elevadas? É complicado, é dos meus, é complicado. Pior ainda se você continuar parado. Faça sua. Na rima eu nunca me perco, sempre na direção do vento. Sou firme nos meus pensamentos, e pra você eu falo grego, nego só lamento. Na rima eu nunca me perco, sempre na direção do vento. Sou firme nos meus pensamentos, e pra você eu falo grego, nego só lamento. Faça a sua.